bons da... E a Michelle beijando ele, gente. Eu não acreditei, eu sinceramente. Eu tinha esperança. Eu não vi essa, não, gente. Foi eu tinha esperança. Que casamento fosse de fachada. Eu tinha esperança. Mas não, ela aparece recebendo a medalha e dando um beijo na boca. Ela até abre a boca um pouquinho pra beijar ele assim. Foi só selinho, não, né? Não foi só selinho de faz de conta, não. Foi beijo mesmo. Não foi. E assim, você ter poupado a gente dessa imagem aqui na sexta-feira. Vai estragar isso. Peraí, mas olha só. Realmente, eu não vi, Michelle, gente, eu não vi isso. Eu vou mandar pra vocês. A Michelle merece realmente uma medalha. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Quer dizer, você realmente beijar aquela boca. Você dava um crédito mínimo pra ela que o casamento fosse de fachada, né? Exato. Agora acabaram. Não, eu falei, gente, que coisa, eu torcia, né? Eu torcia pro casamento ser de fachada, pra ela não precisar beijar aquele homem, que nojo. Aí o pessoal ficou me mandando fotos, eu comentei isso no Twitter, o pessoal ficou mandando fotos da boca do Bolsonaro em close, cara. Tinha gente lá que disse, eu não vou jantar hoje, porque era uma coisa... A boca dele é horrível. Na campanha eleitoral teve um meme assim... Uma moça colocando, olha a boca do candidato deles e olha a boca do nosso. Aí tinha uma boca do Haddad, qual que você gostaria de beijar? E o Haddad tem uns lábios carnudos, né, assim. Exatamente. Com as duas bocas. A boca do Bolsonaro é boca de bagre, horrível. E assim, ele tem, olha lá, ó, a boca... Ele tem língua saborrosa, que é um problema. É um problema que vem do estômago, na acidez no estômago e má higiene bucal dá isso. Gente, sem brincadeira, eu dava mesmo um salário de um mês pra não encostar nesse homem que irá beijar. Ah, Deus me livre. Eu tô procurando aqui o beijo, mas não tô achando. Senão... Mandei. Mandei pro teu WhatsApp. Eu fiz o print do momento do beijo. O Paulo Guedes e o Ciro Nogueira aparecem atrás no momento que a Michelle recebe essa medalha, o que agora eu acho que ela merece realmente esse beijo. E aí o Ciro Nogueira tá atrás e o Paulo Guedes assim com a cara de... Coisa feia. Isso é aumentar. Gente, eu não tinha visto isso. E já tem ação aí contra a concessão dessa medalha, né? Onde já se viu isso? O presidente da República concedeu uma das mais altas condecorações à sua mulher, que não ocupa nenhuma função pública, que não prestou nenhum serviço para merecer a condecoração. Onde já se viu isso? Tem uma ação aí agora contra essa concessão para caçar a medalha. Tiramos o apetite de todo mundo. Tô vendo a galera aqui dizendo, não vou mais tomar café. Acabou. Realmente, é muito difícil imaginar. Eu também achava que ela era uma moça pobre, né? Que foi trabalhar na Câmara, depois foi pro gabinete dele, ele puxou pro gabinete dele, casou-se com ela e tal... de uma família com muitos problemas, como nós sabemos, até a avó foi presa por tráfico de drogas, mais umas coisas aí de família, uma família complicada. Então, já assim, uma pessoa que vem de uma origem difícil, né? E que encontra num marido desse, apesar de tudo, ela encontra uma segurança na vida, né? Então, atura tudo e tal. Também achava que era uma coisa de conveniência, mas com um beijo na boca... Quase de língua, então...